Jesus said, Jesus disse, let's go down from the mountain. Vamos descer a montanha. Let's go down to meet the people. Vamos descer para encontrar as pessoas. What kind of people? Que tipo de pessoas? Wonderful Seventh-day Adventists? Maravilhosos adventistas do sétimo dia? No. Não. These are the ordinary people that walk the streets. Pessoas comuns que passam dia a dia pelas ruas. All kinds of people. Todos os tipos de pessoas. The good and the bad. Os bons e os maus. The ones who speak kindly and the ones who curse. Aqueles que falam gentilmente e aqueles que dizem palavrões. All of them. Todos eles. But Jesus said, mas Jesus disse, that is where we should be. É aí que nós deveríamos estar. Esses dons que nos dá, com tanta força e vigor, trazer de falar, o seu poder criador, e pelo sangue na cruz, perdido só por amor, a Deus seja a glória. Bem-vindo ao podcast Filosofia de Jovem Adventista, que é o Matheus Siqueira que está falando. Estou aqui de Richmond, Virgínia. Como vocês perceberam hoje, o tema de hoje é Descer da Montanha. Antes de entrar nesse tema, eu vou passar mais uma parte do sermão, que é um sermão muito interessante. É o sermão do pastor John Paulson, que pregou lá no NASP semana antepassada. Até coloquei o sermão do nosso podcast, se você quiser conferir, é o episódio antes desse. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que baixaram esse, o nosso penúltimo episódio, no número 24, É Hora de Morfar. Nós tivemos mais de 100 downloads dele. Quero agradecer também a todas as pessoas que comentaram. Até nós temos um irmão do Japão que até comentou também. Muito obrigado. Agradeço também a Débora, ao Paulo Gomes. E muito obrigado. Continuem, espero comentando e deem seu feedback do nosso podcast. Confira agora o resto do sermão, depois a gente vai entrar com uma aplicação. Se você é um seguidor de Cristo, don't exclude yourself from the masses. Não se exclua das massas. Become involved with people. Venha e caminhe com as pessoas. Because he says. Porque ele diz. It's for them that I came. Porque é para eles, é por causa deles que eu vim. It is to find them and to offer them hope. É para encontrá-los e oferecer a eles esperança. We have a channel of hope. Nós temos um canal da esperança. We, my brothers and sisters, and I'm so delighted that we have all of these radio and television. E eu fico tão feliz por saber e por ver todo esse rádio, esse aparato televisivo. We are in the business of sharing hope. Nós estamos no negócio de espalhar a esperança. That's why Seventh-day Adventists. É por isso que os adventistas do sétimo dia. So Jesus says to Peter, portanto, Jesus disse a Pedro, I want you to go out and meet the people. Eu quero que você saia e encontre as pessoas. What does that mean? O que significa isso? Somehow, de alguma forma, don't misunderstand me. Não me interpretem mal. Don't take offense at what I'm saying. Não se ofenda com o que eu vou dizer. But somehow I think it means more. Ah, eu penso que algumas vezes significa mais. Then to teach them the state of the dead. Do que aquilo que você fala sobre o estado dos mortos. Somehow I think it means more than to help them understand the Sabbath. Às vezes eu penso que é muito mais do que fazê-los entender sobre o sábado. It means more. E significa mais. God's plan for the Seventh-day Adventist Church. Os planos de Deus para a Igreja Adventista do sétimo dia. Is not for us to be in isolation. Não é para que nós fiquemos isolados. It was not a good idea. não. In Christ's time to stay on a mountain, it's not a good idea for you and me to find our own mountains and hide on. Não seria, não foi uma boa ideia para Jesus ficar sobre a montanha, assim como não é uma boa ideia para nós ficarmos sobre a nossa montanha. Let's go out and meet the people. Vamos descer da montanha e encontrar as pessoas. I think Seventh-day Adventists ought to be good mixers. Eu acredito que os Adventistas do Sétimo Dia deveriam ser as pessoas que se misturam com as outras. What are you afraid of? O que é que nós tememos? Estamos com medo de quê? You have the presence of the Holy Spirit. Você tem a presença do Espírito Santo. Christ is your partner in life. Jesus é o parceiro seu pela vida. You are the salt of the earth. Vocês são o sal da terra. Well, let's go out and salt it. Vamos sair e vamos salgar o mundo. You know, on many of my trips, I get to meet some important people in government. Em muitas das minhas viagens, eu tenho encontrado pessoas importantes que trabalham no governo. And the latest one was 2 weeks ago with President Bush. E a última vez de minhas viagens foi há 2 semanas que me encontrei com o presidente Bush. It was not a large group. There were just Foi um grupo muito grande. 3 or 4 of us. 4 de nós. Just a private meeting with Seventh-day Adventists. Um encontro particular, privado, com os Adventistas do Sétimo Dia. In the Oval Office, the most no escritório oval, um dos mais famosos escritórios dos Estados Unidos. And he wanted to know, what are you doing? What are you as Adventists doing? Afinal de contas, o que é que vocês Adventistas estão fazendo? Tell me about what you're doing in Africa. Fale para mim o que é que vocês estão fazendo na África. They asked me also, what do you think about China, North Korea? What do you think about Russia? O que é que vocês pensam da Coreia do Norte, da China, da Rússia? What are you doing in religious liberty? O que é que vocês estão fazendo sobre liberdade religiosa? And so for 45 minutes we talked to him. E assim por 45 minutos nós conversamos com ele. He wanted to know what Seventh-day Adventists are doing in society. Ele queria saber o que os Adventistas estão fazendo na sociedade. And at the end of our conversation, e no final de nossa conversa, I said to him, eu lhe disse, Mr. President, Senhor Presidente, can I pray for you? Posso orar por você? Oh, yes, he said, come, let's hold hands. Claro, vamos juntar as mãos, vamos juntar as mãos. And we made a circle in the Oval Office and prayed. E oramos, fizemos círculo e oramos. He wanted to know what we are doing in society. Ele queria saber o que é que nós estamos fazendo na sociedade, pela sociedade. A few months ago, alguns meses, on a trip to Africa, numa viagem à África, Em duas ocasiões encontrei-me com dois presidentes de dois países. One in Uganda and one in Malawi. Um da Uganda e outro de Malawi. They both, in their various ways, said one thing. Ambos, em diferentes maneiras, disseram uma coisa. The Seventh-day Adventist Church. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. And we are strong in those countries. E nós somos fortes naqueles países. Like the Seventh-day Adventist Church is strong here in Brazil. Assim como a Igreja Adventista do Sétimo Dia é forte aqui no Brasil. And praise the Lord for that. E eu louvo a Deus por isso. But these presidents said Mas esses presidentes me disseram. The Seventh-day Adventist Church and its members. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e seus membros need to be an influence for good in society. Devem ser uma influência para o bem na sociedade. There is so much corruption going on. Existe tanta corrupção acontecendo. There are so much immorality and crime going on. Há tanta imoralidade e crime acontecendo nesses países. We need for the Seventh-day Adventist Church to be a voice for good that can lift. Nós queremos que a Igreja do Adventista do Sétimo Dia seja uma voz do bem para levantar esse povo. Our people need to know that there is something better. O nosso povo deve conhecer que existe alguma Our coisa melhor. People need to know nosso povo deve saber that they are not condemned by God to some sort of low type of existence. Que eles não são condenados por Deus para estilo de vida menor. The Seventh-day Adventist Church must be this voice. A Igreja Adventista do Sétimo Dia deve ser essa voz. Don't hide on the mountain. Não os esconda na montanha. Come down. Desçam. Meet the people. Encontrem Mix o povo. Misturem-se com eles. Walking with Christ. Caminhar com Jesus Cristo. Tells us. Nos diz. He wants us to meet the people. Ele nos quer que nós encontremos com as pessoas. Bom, Essa foi a parte do sermão que eu resolvi passar aqui hoje. Quero convidar você a ouvir todo o sermão, tá lá no nosso podcast. É muito interessante o sermão, que ele fala descer da montanha. Agora, isso é um sentido figurativo. O que ele quis dizer com descer da montanha? O que é a montanha? Qual que é a sua montanha, né? Acho que muitas vezes a montanha não é nem talvez um lugar isolado onde tem muitos adventistas. Mas talvez seja tipo uma zona de conforto que você está. Talvez você já está fora da montanha, digamos assim, né? Mas você ainda não saiu daquela sua zona de conforto da qual você está disposta a sair de onde você está para alcançar as pessoas. Uma coisa assim, saia, entendeu? Saia daí. E eu peguei aqui várias passagens bíblicas, vários exemplos bíblicos de pessoas que saíram da montanha, desceram da montanha. Até eu vou começar aqui falando pelo de Jonas. Eu acho que eu li dois aqui. Dois que eu tenho aqui são dois personagens que fomos... Jesus colocou eles na situação que eles tinham que sair da montanha. Primeiro foi Jonas. Eu acho que todo mundo sabe a história de Jonas, que ele foi chamado para ir pregar em Nínive. Vamos ler aqui, Jonas 1:1. Se vocês puderem abrir sua Bíblia. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Estou procurando aqui na minha Bíblia. Aqui achei. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Eu acho interessante, assim, eu fico imaginando Jonas naquela sua zona de conforto. De repente ele ia para a igreja, ele era uma pessoa, assim, fervorosa, porque senão, não sei, entendeu? Mas, tipo, eu não acho que Deus teria chamado ele se Jonas não tivesse estado junto com Deus. Mas ele fala, levanta-te e vai para lá, tipo, saia dessa sua zona de conforto, levanta e vai lá testemunhar. Vamos ler aqui, mesmo livro de Jonas, Jonas capítulo 3, versículo 1, 2 e 4. E orou Jonas ao Senhor, desculpa. Então Jonas capítulo 3, versículo 1, 2 e 4. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. 3 dias caminhando. É meio... Tá, eu não sei como que seria, mas seria o quê? Cidade de Campinas, Paulínia? Eu acho Paulínia ou Limeira, mais ou menos, seria uma cidade ali perto do NASP que eu conheço, que eu acho que poderia ser comparável. Ou Campinas. E o número 4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então é interessante assim, você ver, ele realmente vai lá e começa a pregar para as pessoas. Depois em Jonas 4:11, quem sabe a história dele sabe que ele foi navegando, em que ele foi ali, ele tentou fugir, depois acabou caindo no mar, o peixe pegou ele, a gente vai entrar nesse assunto, depois ele ficou bravo que Deus perdoou a cidade. Jonas estava querendo que a cidade fosse destruída. Daí o Deus usou a ilustração da semente, que dá a sombra para Jonas. É quando a semente morre, ele fica revoltado. Daí, o interessante isso é o seguinte. Jonas, capítulo 4, versículo 11. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Também muitos animais. Agora, esse é interessante, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Eu acho que é óbvio que isso aqui é no sentido de que não sabem discernir o que é certo e errado. Mão direita ou certo, mão esquerda ou errado. Eles não sabem discernir. Jonas foi lá mostrar para eles discernir. A cidade se arrependeu inteira. Deus perdoou a cidade. Esse foi um exemplo de uma pessoa que desceu da montanha, desceu da sua zona de conforto e foi testemunhar. Outro aqui é José. Esse foi obrigado pelos irmãos, mas ele tinha tudo para se revoltar, imagino lá, ele tinha tudo para deitar com a mulher de Potifar, que aliás, ela deve ser uma linda mulher, com certeza. Vamos ler aqui, Jonas 37, 28, mas ele foi firme, ele resistiu lá e Deus colocou ele em tal lugar que ele tinha, ele era tipo a segunda pessoa mais importante do mundo. Vamos ler aqui, Jonas 37, 28. Eu acho que esse versículo é muito interessante. Então, que Jonas, desculpa. Livro de Gênesis, capítulo 27, Não, capítulo 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Beleza, aqui a gente está falando que ele foi comprado, vamos passar a história para frente. 28, 36, então, Gênesis 27, versículo 36. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Acompanhando a história mais para frente, versículo 39, então Gênesis, versículo 39, de 2 a 3. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, aqui é o poder do testemunho. Ele não fazia... aqui não fala que ele... Aqui não menciona aqui a fala dele. Tipo, o que ele falava, ou o que ele cantava, que testemunhava. Não, os seus atos testemunhavam. Os seus atos transbordavam o amor que ele tinha por Deus. Tá bom? Esse foi uma. Vamos não, pular para frente. 39:5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Muito interessante. E vamos pular agora nosso último, 41:38. Agora agora José já foi para a cadeia, ele foi preso porque não quis ir para a cama com a mulher de Potifar. Daí depois, na cadeia, ele desvendou os dois sonhos, acabou saindo da cadeia. E daí José ele foi para Faraó. E Faraó pôs José como governador do Egito. Interessante que o Egito era os Estados Unidos daquela época. Só que mais ainda, porque ele dominava o resto do mundo. Então ele ficou o segundo pessoal mais forte do mundo, digamos. Vamos ler aqui. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Aqui está mais uma vez o Espírito de Deus em José, mostrando através dos atos dele como que isso pode ser um testemunho forte, gente. Tipo, como que você pode testemunhar através dos seus atos? Você precisa agarrar os seus atos, controlar ele. As pessoas olham para os seus atos, querendo ou não, as pessoas vão ver Deus através dos seus atos. Tudo bem, vamos passar, porque a gente está passando rápido aqui, que são longas histórias. Outra aqui, Lucas 9:28-33. Eu estou falando disso aqui, por exemplo, de José, o de Jonas. Eles desceram da montanha, eles saíram de perto. Eles saíram daquela zona... Eles saíram de onde eles se sentiam confortáveis, onde eles sabiam que tinha proteção, segurança, para ir para um lugar perigoso. Jonas não sabia o que ia acontecer dele em Nínive, nem José sabia o que ia acontecer no Egito. Os dois aceitaram. Jonas um pouco mais difícil de aceitar, mas José ele foi lá e continuou firme a Deus. Ele aceitou o negócio e Deus colocou José em tal posição no Egito que ele deu um testemunho para a nação inteira. Muito interessante. Então, você vê... Você precisa sair de onde você está, ir para as pessoas que estão necessitando. Pode ser o seu vizinho, talvez, que você nunca falou de religião com o seu vizinho. Que você acha que não, também você não deve nem falar, sendo que ele pode ser um jovem, talvez, que todo final de semana tem festa na casa dele, cheio de bebida e mulheres, entendeu? Mas vai e fala a ele. Vamos ler aqui mais. Mateus, eu acho que aqui a gente vai terminar já por nosso podcast de hoje, vai ser um podcast curto. Vamos ler aqui para nosso último versículo. É o livro de Mateus, capítulo 28, 19 a 20. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. 19 a 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide... Ensinai todas as nações. Eu acho isso muito interessante. Todas as nações. O evangelho não tem que ser reservado para você. Eu não tenho que falar isso, eu acho que você sabe disso. Só que você tem que mostrar às pessoas, espalhar pelas pessoas isso. É difícil, eu tenho dificuldade. Tenho muita dificuldade para fazer isso na minha escola, por exemplo. Minha escola aqui, eu estou no ensino médio americano, onde só tem eu, meu amigo de adventista. e no qual eu vejo muitas vezes meus colegas de classe falando sobre sexo, as festas. A escola está promovendo, por exemplo, agora final de ano, uma festa que vai durar a noite inteira. A escola está promovendo com DJ, com um negócio, que geralmente as pessoas vão para lá, as pessoas saem de lá para ir pro hotel para transar. É uma coisa assim... É que nem nos filmes, que você vê aqueles filmes de besterol americano, é idêntico. É difícil você falar para as pessoas disso. Eu já tentei falar para uma amiga minha, acho que foi a única que eu tive a oportunidade. Na verdade, foi a única que eu me senti mais à vontade para falar. E é engraçado como esse mundo está perdido. Como as pessoas têm falta do que acreditar e acabam recorrendo a teorias que não fazem nenhum sentido. As pessoas estão vazias por dentro. Eu olho para as pessoas, no caso na minha escola, no meu trabalho... A pessoa não tem vazio, não tem um objetivo para viver. Cabe a nós, adventistas, cristãos, não, independente do qual seja a sua denominação, levar a mensagem de Jesus, de Deus para as pessoas, do Calvário para as pessoas. Saia da sua montanha. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Posso ver que existe um Deus a nos amar.